Eu conversava ontem com um irmão muito querido, perguntando para ele como é que está a vida dele, os negócios dele. Ele falou comigo: meu irmão, tá bom demais, graças a Deus. E foi compartilhando. E ao mesmo tempo, ele começou a me falar dos irmãos dele, que tudo é exatamente o contrário. Tudo que esse meu amigo faz dá certo. É incrível. Ele compra um lote, constrói um apartamento e vende. Vem um outro, compra um lote do lado, constrói um apartamento e fica encalhado, não consegue vender. Ele compra alguma coisinha por 1.000, vai vender, chega, aparece alguém: ah, eu quero te comprar isso, te pago 3.000. Ó, tá bom, vendo. Outros vão lá e fazem os irmãos fazem a mesma coisa que ele e tomam prejuízo. Ele tem um comércio, ele me falando que no mês de janeiro ele vendeu, faturou até hoje 140 mil. Os irmãos dele tinham o mesmo comércio que ele e todos eles faliram. Um deles é empregado desse meu colega. Mas é um camarada que a gente conversando com ele, eu falei: meu pai, que bênção. E ele alegre, sempre perdoando, sempre disposto a abençoar as pessoas. E quando nós temos essa posição no nosso coração, nós temos um aliado de peso, que é o nosso Senhor. O Deus que tudo pode, que não sabe o que é derrota, que é invicto até hoje. Nós temos Ele do nosso lado. Qual é a nossa escolha, queridos? Abraçar o plano de Deus, que é o de abençoar, ou abraçar o plano do inimigo, que é o de destruir? Ou construir com o Senhor, ou ser destruído com o inimigo? E interessante que o ofensor, ele não pode expiar o seu próprio pecado. Se o Júnior pecar contra mim, ele não pode chegar lá e falar assim: ah, eu estou liberado do pecado. Não, ele tem que chegar para mim e falar assim: Marcos, você me perdoa? E eu é que vou liberar o perdão para ele. Eu é que libero o perdão para ele. E a posição de Jesus foi de perdoar, de liberar perdão, até de quem nem sabia que estava pecando contra ele. Lembra daquela frase: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nem sabiam que estava pecando contra o Senhor estava perdoando. Não dá, o ofensor não pode expiar seu próprio pecado, não dá para ele mesmo pagar a sua ofensa e nem pagar por ela. Quem expia o pecado é ofendido. Por isso que nós chegamos para o Senhor e falamos: Senhor, perdoa, Senhor, os nossos pecados, porque contra ti nós pecamos. E o Senhor libera o perdão para nós. Então, há uma necessidade de nós liberarmos o perdão. E há um efeito no mundo espiritual, quando nós liberamos alguém. Vamos imaginar, vamos raciocinar um pouquinho. Alguém pecou contra você e você não libera aquela pessoa. Você tem ela presa a você. E se for uma pessoa muito ruim? Você quer andar com alguém muito ruim perto de você, grudado em você ali? Não, queridos. Vamos liberar isso. Vamos liberar esse perdão. Fala: Senhor, está liberado. Eu quero andar livre. E o texto que nós lemos de Mateus, que fala de perdoar 70 vezes 7, ele continua falando de um credor incompassivo. Aí no versículo 23, versículo 24, até o versículo 31. E conta-nos a história de um homem que devia uma certa quantidade para alguém, e chegou lá e: me perdoa, eu não consigo. Chegou para o rei: eu não consigo te pagar, não sei o quê e tal, tal. Você está perdoado, meu filho. Você está liberado. Aí você pode, uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim: mas é muito fácil, o rei é um homem de muitas posses. É um homem de muitas posses, então ele pode perdoar uma quantia que para ele é insignificante, mas aquele outro homem não, talvez aquilo fosse a única coisa que ele tivesse, ou talvez ele não tivesse tanto quanto o rei tinha para poder liberar perdão e liberar aquela pessoa do pagamento. Então, queridos, mesmo que ainda usasse esse raciocínio incorreto, eu julgo até diabólico, ainda assim nós seríamos obrigados a liberar perdão, porque não há ninguém que foi mais perdoado que nós. Não há ninguém que foi mais perdoado que eu. Não há ninguém que recebeu mais perdão do que eu. Porque o meu destino tinha que ser a morte eterna. Mas houve um justo que veio e morreu por mim, pagou os meus pecados, comprou-me com preço de sangue, mesmo eu não merecendo. Ele trouxe e me inundou, ele veio e me inundou com o seu perdão. Então hoje eu sou rico em perdão, na medida, nesse sentido de que recebi muito perdão. Então qualquer ofensa que me for feita hoje, ela é inferior à ofensa que eu fiz ao meu Senhor. Qualquer perdão que eu precisar de liberar hoje, ele é muito pequeno em relação ao perdão que eu recebi do meu Senhor. Então, ainda que com base nesse raciocínio, nós somos ricos em perdão, no sentido de que recebemos abundantemente o perdão da parte de Deus. E se temos o perdão em abundância, se fomos perdoados em abundância, temos que liberar o perdão também em abundância. O perdão é o melhor de Deus. O perdão, volto a dizer, é o ambiente de Deus. Você quer prosperar, querido? Não faça campanha, não. Comece a perdoar. Você quer ter saúde no seu corpo? Comece a perdoar. Infelizmente, o tempo não permite que a gente fale de tudo, mas há enfermidades que vêm sobre nós porque nós prendemos pessoas com falta de perdão. Há insucessos que vêm sobre os nossos planos, os nossos projetos, porque eles são manchados, maculados pela falta de perdão. Há sonhos que não se concretizam em nossas vidas, porque não aprendemos a perdoar. Perdoar, na verdade, eu li uma frase uma vez sobre amargura. Eu acho que já falei isso para os irmãos. Eles falam, a pessoa era um psicólogo, ele estava falando o seguinte, que a amargura é você tomar um veneno e querer que o efeito seja feito na outra pessoa. A falta de perdão é a mesma coisa. É eu tomar o veneno e achar que o outro vai sofrer. E o que mais me entristece com isso, irmãos, e é um exemplo claro de um cliente que eu tenho, é um médico super competente, trabalha na área de pesquisa, ele é, na verdade, um cientista, um sujeito, um crânio inteligentíssimo, que acende um cigarro uma vez no dia, de manhã, e vai acendendo um atrás do outro até de noite. Aí eu virei para ele e falei assim, doutor Jorge, o senhor não sabe que isso faz mal? Ele falou assim, Marco, essa página eu já sei, vira a página que essa história eu não quero ouvir mais. Um médico que tem plena consciência, ele é um cientista, tem uma clínica de pesquisa que é padrão no Brasil, ele é um cientista, sabe de todos os males que o cigarro traz e continua naquilo. Aí a gente olha e fala assim, é um absurdo, é mesmo, irmãos, no mesmo tanto, na mesma intensidade, da mesma forma que nós temos consciência de que a falta de perdão é um mal para a nossa vida, é um mal para os nossos sonhos, é um mal para os nossos planos, é um mal para a nossa saúde, é um mal para tudo na nossa vida, e nós continuamos a praticar isso. Nós que eu falo, a igreja no geral, não individualizando a nossa situação. É um mal, tanto quanto um médico sabe que o cigarro faz mal, continua fumando, nós sabemos da importância de perdoar e não perdoamos. Mas a palavra do Senhor para nós hoje é, quer construir? O Senhor constrói. Você foi ofendido? O Senhor pega aquilo e transforma aquilo numa pedra. Depois joga um cimento e faz daquilo um degrau, e faz daquilo algo lindo, porque Ele tem poder para reciclar, para transformar todas as coisas para o bem daqueles que amam o Senhor. Você já ouviu essa expressão? Fulano de tal destruiu a minha vida. Você já ouviu isso? Fulano que falou aquilo de mim destruiu a minha vida. As pessoas quando dizem isso, na verdade, o que elas estão falando? Essa é uma expressão totalmente imprópria, ridícula. Ao declararmos isto, estamos elevando essa pessoa a um lugar acima de Deus. Olha, quem que tem o poder de destruir? Quem tem o poder de dar vida? Se eu falo assim, o Marconi, Marconi falou aqui de mim, ele destruiu a minha vida. Eu estou falando que o Marconi tem poder para destruir, e não tem. Nós estamos colocando, elevando uma situação, elevando uma pessoa, uma circunstância, num ponto que elas não merecem, e que nunca tiveram, porque quem tem poder de construir e de destruir é o Senhor. Até o diabo, quando vem para destruir, ele só faz até onde Deus permitir, e acabou. Não pode mais. Quando agimos dessa forma, estamos dando a esta pessoa poder sobre nossa identidade, sobre nosso destino. Estamos concedendo ao ofensor um poder que ele não tinha. Fulano destruiu minha vida. Olha, fulano, essa situação se levantou, mas o meu coração está vacinado. Meu coração está preparado. Esqueça-me de uma coisa, você está perdoado. E eu ainda vou orar por você. Ainda vou abençoar a sua vida. Deus, eu quero que o Senhor abençoe fulano. Prospere o caminho dele. Prospere o trabalho da sua mão. Ministro saúde sobre a vida dele. E eu declaro que tudo aquilo que o inimigo colocou entre nós para servir de empecilho, todo objeto de destruição, esse objeto já está destruído. Ele se levantou para cair. E não aceito isso na minha vida. E vamos liberar essa pessoa. Vamos abençoar. Na verdade, vamos construir. Porque construção é o projeto de Deus para mim. É o projeto de Deus para você. E o perdão é uma das coisas que Deus usa nesse projeto dele de construir a minha vida e construir a sua vida.